20, Oceania 6327. O nono 8, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 300. Sobe via até 300. Azul 6918, informa o tráfego 10 horas, 4 milhas, mesmo rumo, um papo alfa 28, mantendo o plano 1500 pés. Gente, 6918. Autorando na VB Knight, passou Vera Cruz, está ligado para Paripa. O VB aqui no Extent, mantém a corredora e se aposta através de Paripa ingressando em Interlagos. Parei, tem lá, vai ter que... desça para 2500 pés, autorizado em LS X-Ray, repórter estabilizado. 2500, Liberia, 690. Papa Tango Romeu, desça para o nível 130. Desce para 130, Papa Tango Romeu. Nossa intenção é pousar visual na 107, autorizaria abandonar a Star e voar na proa da final da 107? Ativo, mantém a proa de bomba, informe para modificações de regras, Papa Tango Romeu. Ok, voando a proa de bomba, Papa Tango Romeu. Ô, sobe o 6327. Prossiga, 6327. Conseguiu entrar em contato com a Polícia Federal? O pessoal está tendo um problema aqui dentro da aeronave. Está presente pro do VR, Papa Tango Romeu. Obrigado. Reporte para modificações de regras. Chamarei. Reclamador, o Juliette Serra na Zona de Segurança. Seu Juliette Serra, chame torre no 895. Torre 895, Juliette Serra. Azul 6918, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2692. Passou 2-0, confirma o horário do plano? Seguia descido, Papa Tango Romeu? Negativo, não tem separação com o tráfego anteriormente informado, aguarde. Sim. Papa Tango Romeu inicialmente desce para o nível 100. É uma centena, Papa Tango Romeu. Adianta a mensagem, por favor. Gente, aguarda a coordenação, passou 2-0. Sola, batalha, passarei 2-2-3-1, levou sua escuta. Passarei 2-2-3-1, no táxi via Alfa, reporta antes da táxi de Leste. Alfa, antes da Juliette, passarei. Para o táxi do Chimé 6355, POB 104, autonomia de 6 horas, alternando o galhão. Complete sinal e chame torre 1-1-8-9-5. 2-8-9-5-4. Azul 4-1-1-8, vou em Elefa da presente. 4-1-1-8, direto Elefa. Arara 05, terça para nível 050, Ajuxuna 0-1-1. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, tráfego superado, terça para 4.000 pés, Ajuxuna 0-1-1. 4.011, Tango Romeu. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6998. Azul 6998, cheque trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 18, 0 graus, 8 nós. Para informação, helicóptero, Alfa CA65 à sua direita no farol de Itapuã, no intercede com a sua aproximação. Gente, livre o pouso no 0, Azul 6998. 32, acontece, autorização confirma. Tá, 3217, prepara... saída da Elle da Monte, vai e aguarda a cópia. A Elle da Monte, aguarda a cópia. Mantenha a posição na Papá, o Isco Casca Bravo, tenho 3 tráfegos para pouso 97. Pode jogar o tráfego azul. A Juliette Serra, autorizado cruzamento do eixo final da 10, a retaguarda do Embraer da Azul, a porta girando base para final da 17. Retaguarda da Azul, vai chamar girando base para 17, Juliette Serra. Avianca, após ingresso a Juliette para remota 1-2. Gente, após o colega da Avianca, remota 1-2, passa a Deus. 4205, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo leste, com Papa Alfa 28, mantendo 1.500 pés. 4198, tá ciente. 4205, tráfego tem 2.000 tickets. Informação foi para o azul 4205. 4205, tá ciente, tem o mesmo tickets. 4205, desça para 3.000 pés, ajuste no 09. 6.011, 4.205. Aviso ao Papa Tango Romeu, solicito cancelamento. Ficando as regras agora, zona 8, sendo agora turno, no 895, Papa Tango Romeu. Temos tráfego aí para próximo, para pouso para pista 97, número 2. 1895, obrigado. Estão no 7, reporta visual com mesmo. Vai reportar visual com mesmo, Zé Gretti. Oi, Salvador, boa tarde. Papai Romeu, Papai Tango Romeu. 6355, Aliara, manteu no zero. Ali manteu no zero. Azul 69 no 8, Salvador, Azul no 8. Direita Fox, Sono 2, Ana, decimal 1. Fox 2, 1, 69. Torre, o Papai Romeu, Papai Tango Romeu. Papai Romeu, Papai Tango Romeu, ingresso final do 7, reporta 3 milhas fora. QNH no 0, 1 no 1. Oi, Tará, 3 milhas fora, Papai Tango Romeu. Boa tarde, 698, liberando a porta. Presente posição, faça um 360 com curva pela esquerda. 360 com a curva pela esquerda, é que mais? Para o vento, 170 graus, 7 mais. 355, seguinte, livre decolagem, piso, vamos zero. Salvador, até a Juliette Serra. Chega até a Juliette Serra. Serra vai cair 360 aqui no setor noroeste, aqui aguardando o pouso. Que é Juliette Serra, sem interferir com o eixo final da 1-0 nem da 1-7. A porta visual com a Learjet 4-0, final da 1-7. Serra. Sem faltará, 4-2-0-5. Final 3 milhas, 1-7, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, cheque o trem, autorizado pouso pistão no 7, vento 1-7-0 graus, 7 nós. Baixou e travou, livre pouso 1-7, Tango Romeu. Então, Juliette Serra, visual com tráfego, final do 1-7? Não, não visual, Juliette Serra. Ah, o Serra ainda não está visual com tráfego. Gente, tá aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1-7, o Learjet 4-0. Interlagos. Passou 20, está autorizado o Galeão, nível 1-8-0, via Golf 677. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponder 5-1-5-1, controle 1-1-9-35. Xané 6355, contato radar na decolagem, se via saída da El para o nível 360. Via para o 360, possível coordenar para o Edileda? Após 2.000 pés, autorizado o Pro de Leda. Após 2.000 Leda, 6355. Azul 4205, chame torre 11895. 11895, obrigado, uma boa tarde. Azul 6998, está autorizado Juliette, portão 09. É, confio no 692. Está autorizado, Juliette, portão 09, azul 6918. Juliette, 9, 98, boa noite. Salve, meu Papa Tango Romeu, solo de 21, libera a esquerda via Lima, prossiga via Mike, reporta na Quebec. Papa Tango Romeu. Lima, Mike, bota na Quebec, Papa Tango Romeu. Empate, Papa Tango Romeu. Empate 5, lugar, área, área 5. Gente. Sou Juliette Serra, na curta final, deixa eu trabalhar. Sou Juliette Serra, pouso autorizado, 7, vento 1-5-0 graus, 7 nós. Sou Juliette Serra. 205. 7, agora autorização de pouso, azul 4205. Guadará. Azul 4205, livre pouso no zero, vento 150 graus, 5 nós. 270, fora do ar. Copiou, azul 4205? Livre pouso, pista no zero, 4205. Sérgio Leque Serra, solo aos 23, direita Oscar, frequência livre, corte. GBAC, Mike Chame Torre, 1895. Total, tem que é Mike. 7 vai taxar pro Pátio 4, o Luiz Casca Brava. Meu Papatango Romeu, autorizado cruzamento da 1-7 até o Pátio 5, frequência livre estacionar. Boa. O Papatango 9, é que Mike, rotatório, avisado o capo. Novembro, Yankee Mike, ingresso final do ano 7, aposta final de 3 milhas. Aposta final de 3 milhas, Yankee Mike. O Pasta 2-0 estacionado, foi trocado. Pasta 2-0, autorizado o táxi, aposta no hotel, que é legal no 0 no 1. Aposta no hotel. Para 05, desça para 2.000 pés, está autorizado ILS e pode estabilizar. 2.000 autorizado ILS e pode estabilizar, Arara. Casca Bravo, pronto. Isso, Casca Bravo, devido a decolagem no 7, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Romeu, November, Bravo, Romeu, prossiga. O 4205, solo de 25, direita 121, decimal 1. Direita 129, azul 4205. 211. 2-1-1-1-1-1-7-0-4-2-0-5. O acionamento chama é torno, 1-8-19-95. Sol, Salvador, boa tarde, eu sou 4-2-0-5, tudo bom na sua escuta. Até a posição aguardando. Sou em passo 2-0 no hotel, pronto a decolagem, acorda. Papatão 9, Bank Mike, livre pouso 1-7, vento 1-5-0 graus, 7 nós. Livre pouso 1-7, 9, Bank Mike. Luiz Costa Bravo, decolado 2-6, controle 19-35. Valeu, gente, pô, 19-35. Bastou 2-0, autorizado cruzamento da 1-0. Autorizado, Castor 2-0, cruzamento da 1-0, na Delta. Na Delta mantém a posição e chama o solo, 2-1-1. Autorizado, decola da hotel. Santos 2-1-7, vou entrar em contato com a empresa. Obrigado. 05, complete, final, chame torre 1-1-8-9-5. Complete, chama torre 1-1-8-9-5, Arara. Novembro, bravo, homem. Castor 2-0, autorizado, alinhar e decolar a partir da interseção até o vento 1-4-0 graus, 5 nós. Castor 2-0, alinha e decola da interseção. Castor 2-0-5, continua a aproximação, aguardando pista livre, TNH 1-0, 1-1. Yeah. presidente, confirme pouso sinal em Salvador. Afirmativo, pouso sinal em Salvador. Romeu Tereza, questão de transponder 0145. Confirme seu tipo de equipamento. 6. Transponder 0117, torre 18, decimal 95. Seu corredor, você pode através de Paripe, ingresso interlado. Pode estar na Paripe. Dado o acionamento, táxi até a Papá, reporta na Papá para o ingresso. Confirmo o PLV, Serra Gofioca. Alternal no 3325. 1251 no 3325, chame 6355. Estou 2-0, decolado 229, controle, 1935. Grato, controle, 1935. Bom pouso, horário. Boa. Não, rota para o táxi, Felipe. Confirma os dados, eu chamei 63 no 4. PLB 1-0, provavelmente 3 horas, vou pegar na rede. O Chanel 63 no 4 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, autorizado via parte 5, ponto de espera torre 118, 95, Chanel 63 no 4. Seria estacionar no VMBank Mike. RN3-27, na escuta? RN3-27, na escuta? 208, Coral da presente. Coral da presente. Eu acho que ali vai ser na minha champa, táxi. Vai ser na 6-3-4, próximo ao ponto de espera da 1-0, tá pronto. Vai ser na 6-3-4, aliado manter pistão no 0. Autoridade, aliado manter cabeceira 1-0, vai ser na 6-3-4. Esse aguarde comigo. São 3-2-7, autorizado por estacionamento, champa para início, táxi. Autoridade, como na táxi, 3-2-7. Tráfego Salvador, boa tarde, voo número 69, com informação Quebec. Posição 7. Por gentileza, aeronave? Voo número 69. Voo número 69, sente um minuto para sua cópia. Sente. Na 6-3-4, livre decolagem 1-0, vento 1-3-0 graus, 7-9. Autorizado a decolagem, cabeceira 1-0, na 6-3-4. Zero táxi, se reporta na lógica, QNH 1-0 no Serra Gofioca. volto pra cota, voo número 69. O número 69 é o número 2 pra cota, só mais um minutinho. Sim. 33, controle 1, no 9, decimal 35. 935, boa. A rota Whisky 42, rima Alfa Papá, e após sair conforme rota do plano de voo. A subida será Momo Transição LATAP, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5137 e o controle 119 decimal 35. E o controle correto, já está posicionamento. Agora se o número 69, pronto, cópia? Pronto, pronto. Obrigado, Guarulhos 360, via Pergilo 10, Taubaté. A segura será da El, Leda, Motiva. Com a primeira curva direita após a decolagem. O código é o 5145 e o controle 119 decimal 35. Pergilo 69, Guarulhos 360, outro Zulu 10, Taubaté. Da El, Leda, Motiva, banda direita, 5145, 119.55, 35, perdão. Correto, chama para posicionamento, 1169. Obrigado. Saúde, Salvador, boa tarde, voo 1620, no portão 5, centro de informação, QEDEC, autorização de tráfego, Recife. Voo no 620, Recife aprovado, nível de voo 370, subida será Fuca Transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5130 e o controle em 119 decimal 35. Portanto, Recife, nível 370, decola Fuca Transição Aracaju. Decolada 10 com primeira curva à esquerda, transponde 5130, controle 1935, gol 1620. 1620, correto, chama para posicionamento. Vai chamar para posicionamento, 1620. Uma 76, 3h30 e o alternado? 3h10 Campinas. Taxa direita via Índia, ponto de espera por 1895. Ajuste de altímetro no 0, no 1, no 38, no 7. 11, 18, 9, 5. Romeu Taianque, prossegue sinal do 97, você passa na curta sinal, Romeu Taianque. Passa na curta de 3 dias. A 3217 é linha e decola, pista 10, já entrou no 30 graus com 7 nós. Decola também. Matel Yang, estou em contato visual, tem livre pouso no 7, venta de 120 graus com 7 nós, check trem. Chato travado, liberal da 173, liga o ATM. Osaka, mantém posição e abaixo. Câmbio 3 no 4, efetuando um pouquinho, um pequeno desvio à esquerda na proa 333, por 40 milhas. Decolagem 40, controle 119, decimal 35. 935, voa. Gente, fechamos Recife 12545, apenas 2085. Boa posse. Autorista Vazor, muito boa tarde. Pan 3297, decolou Radael, transfere. 3297, contato Radael. Decolagem, tudo mantém 360 após 2000, Leda. Ok. Para o 360, após 2000, Leda, Pan 3297. Gostosa, condicionado, assim que o tráfego Romeu Hotel Yankee liberar na Bata, ingressa na pista Lima até. Vou passar o 231, puxa, vai passar o remoto no 2, pode principal autorizado, passaria, deixa eu apertar. Eu acho montado de passaria. 7, controle 119-35. Saúde de Salvador, no 620, portão 5, curso de adicionamento. No 620, portão 5, autorizado, chama o ataque. Vai chamar ataque no 620. Até a próxima. O senhor Gofiosca, reporte quando pronto para decolagem. Confira por gentileza quanto está permitido as pretensões, né? 17. Gente, se sujeito ao tráfego, me chama quando pronto para decolagem. Da Quebec. 4206, identificação, disse que mantém o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 4206. Conselho Salvador, passo 2050. Possível? Essa é a lista nível 200, como final. Thank you. Pistão 20, tudo e mantém 200. Vai 200. 90 de 20 graus com 79. Gol no 620, com 177 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Natal. Táxi Apache Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 011, gol no 620. 1011, Pátio Índia, ponto de espera, pista 10, torre 1895, 1620. Para o táxi passando 2231, 4950, alterna Brasil. 4950, alternando a Brasília, táxi a parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste altímetro no 011, passaria do 2231. Táxi Índia, 2895, lá 2231. Uno 1169, não me escuta? Prossiga, eu vou no 69. O 1169, após a passagem do ATR da passarela da retaguarda, está iniciando no táxi neste momento, autorizado para o estacionamento, Champarenista e táxi. Reporta o táxi, o 1169. 2217, chama o centro Recife 251, alternativa 33, decimal 25. Qual é a frequência, por favor? 251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325. Tá, 3217. Pastor 20. Mantenha 200, chame agora o centro Recife, as frequências 251, alternativa 3, 3 decimal 2, 5. Salvador no 620, ponto de espera, pista 10 está próximo. Tá bom. 1620, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus com 79. Aline decola, pista 10, 1620. Torre 20 na escuta do controle, hein? Zero, sem identificação, disse mantendo em bio, 060, cruzando a chegada da Mari. 060, na chegada da Mari, tá, 3190. Passaria 2231 no ponto de espera. 2231 ali, mantendo 0. Mantendo 0, 2231. Girando para o 97, Papa Romeu, Serra, Oscar. Pronto, ataque via parte principal, Índia, ponto, espera, 2895, ajuste de altímetro, 10111, no gol, 1116. Índia, ponto, espera, 2895, 11, gol, 19. Zero contato, radar, galera, até 370, feira pouco. A pouco, orçado por 370620. Pista 107, o vento é de 1110 graus com 79. Livre para permitida 17, serra golfão. Tareto 2231, não tem livre decolagem 1-0, vento 1110 graus com 79. Decolagem 1-0, 2-2-3. Fechando só a Leandro 21, decimal 1. Beleza, fica para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 0 na 1, chama estabilizado na localizadora. 7, acusará no ILS, zona 0, azul, 4.06, baixando para 2.000. Tem 1.69, pronto, ponto zero da 1.0. A 9 ali mantém, pistola 0. Ali mantém no 0, no 69. A Bocanáfrica tocou a Meteor 50, curve à direita, circuito não padrão, reporte para girar base na 1.07. Circuito não padrão, reporte para girar base na 1.07, para girar base na 1.07, serra Bocanáfrica. Oi, o passageiro pode chamar o controle? Eu coloco agora 50, controle 11935. 1935, boa. Voador, passageiro 2231. 2231, no contato, roda na decolagem, suba via 160, passageiro da Moma. 160, sai da Moma, 2231. Tem livre decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 6-2-0. Livre decolagem, gol 1-0, gol 1-9. O controle, eu passaria do 2-2-3-1? É, o... A senhora... Teria condições de autorizar direto barreira pra gente mesmo? Agora, e... 2-2-3, inicialmente suba a frente, estamos a 1-6-0. Inicial, inicial 1-6-0, não aguardo. Obrigado, 2-2-3-1. Nuno 69, decolou 53, controle 119, decimal 35 da vez. 1935, contato. Chega, Gotosco, autorizado a virar base, reporte final. Autorizado base, reportada final, Serra Gotosco. O Fox 2000 Lima, voo no 169. Sete, não escuta o meu controle? Bravo Franco autorizado, tocar remeter pista no 7, vento de uma centena com 7 nós. Deve estar remetida no 7, Bravo Franco. WhatsApp, obrigado, 2231. Estabilizado, 4206. 206, completa a aproximação LS, chama tu em 1895. 1895, chamará. 4206. 3190, vai atingir o 060. Prepara 2000 pés de bilhete, chama o chaveiro no localizador. Altimetro 68, 11, 3190. 2000 pés, autorizado LS, né? 3190, 1011. Tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Corrigindo seu código transponder, 5163. Agora sim, correto, chama para posicionamento. O Serra Gonçalves tocou e arremeteu aos 56. Vai prosseguir linha do litoral, farol de Itapuã, mantendo espera no farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir no cruzamento. Linha do litoral, farol de Itapuã, mantendo espera, aguardando novas instruções, Serra Gonçalves. Fica no 28, uma centena, meia dúzia nós. O altímetro marca 1011. 7, livre posto, cabeceiro na zero, baixado, travado com a 206. No Uno, 69, vou ir direto pro base. Pro base, obrigado, meu Uno 69. Golfe Oscar, não escuta? Afirmativa, não sei se eu estou. Você está com contato visual com a aeronave da Azul em aproximação para 1-0? Um Embraer 190? Se for da curta final, afirmativa. É ele mesmo. Tem condições de passar a retaguarda do mesmo assim de cruzar o eixo da 1-0-2-8 aguardando para prosseguir no toque? Já iniciado, Oscar. Sim, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-2-8. Reporte para girar a base. Reportará quando pronto para a base, Serra Gonçalves. 4206 no solo 59, libra direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, azul 4206. O Sierra Golf Oscar vai prolongar a perna do vento e aguardar para girar a base. Afirmativo, prolongando do vento e aguardando novas instruções, se possível, efetua espera na RMA. Pronto, então efetua início espera na RMA. Reporte iniciando espera, Sierra Golf Oscar. Acredito que seja preciso apenas um 360, ok? Reporte iniciando. Reportará iniciando, Oscar. Salvador, Oceaner 6337, posição 01, para puxar de estacionamento. Aguarde para posicionamento, 6337. Claro. Visão 90, ILS X-ray. 190, complete a aproximação, ILS chama a torre Salvador, é 118, principal 95. 1895, tá, 3190, bora. Na vertical da RMA, iniciando 360 pela esquerda, Sierra Golf Oscar. Gente, reporte interceptando a final da 17, quando visual com o tráfego da ação Airbus 320 aproximando para a 10. No momento, ele passa o marcador C. Na frente, reportará quando visual com o mesmo, se possível, se enquadra como número 2. Reporte interceptando a final da 17, Sierra Golf Oscar. Reportará, Oscar. 2, Salvador, da... 3190, final de 4 meses. Baixado e travado, TAM 3190. Afirma. Detém livre, pouso, pista 10. Vento 1110 graus, 07 nós, altímetro 1011. Informa o tráfego à sua esquerda, um Charlie 150 em espera no setor norte, não interfere com a sua aproximação. 3190, pouso autorizado, 1011, já avisou com o tráfego à esquerda. Portão 09 autorizado, senhor, para o táxi 6909. Sal 97, visual, pulsar na final da 10, Serra Gonçalves. Continue a aproximação, aguarda a autorização para toque e arremetida, Serra Gonçalves. Continua a aproximação, 97, aguardando novas instruções, Serra Gonçalves. Possibilidade 180, não? Pode. Autorizando o submateu 180, autorizado 180 para Barreiras. 180, obrigado. É, Golfiosco autorizado, tocar RMT 17, vento 120 graus, 079. Livre para ser emitida 17, Sierra Golfiosco. No solo 04, livre direita 1211. Direita 211, 3190. 31 90, livrou. Vamos chamar o centro Recife, as frequências 2545, alternativa 2685. 6210, sinistração desse mantendo de voo 050, chegada mais. Identificando, observação 050, chegada mais. Leve curva à esquerda, depois do padrão, reportando a corda pronto para a base, encerra a golpe da ópera. 79, escute. Duas milhas de Salvador, o patrulhamento da 3 ou 4, confirma? Se aproxima da jurista, 3190. Confirme? A pia segura é a 10 de Salvador, é o 6327. Afirmo, é a 10. 3190, se aproxima da Juliette. 3190, Juliette, 4005. Controle voo 1169, mantém seguro. Recife 251, alternado do 3325, gol no 1169, já havia sido instruído a trocar a frequência. É, não protegeu, porque não havia recebido, desde o 1 3325, chegado com pegada. 00, uma centena, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 1, o chão é 6327. Ajuste no 0 no 1, acertado táxi direita Índia. Ponto espera 118, decimal 15, chanel 6327. 11895, a frequência da torre. 118, decimal 95, chanel 6327. Salvador, o Chanel 637, ponto espera da 190, pronto. 919, prossiga. Poderia informar o motivo? Operacional. 37. Tiago, o Fiat autorizado, base 197, reporte final. VIP base, reporte final 17, Oscar. 9 teria uma previsão de partida, porque senão você vai ter que ser reposicionado no pátio. Afirmo. Nós não temos previsão, senhor. É um problema aqui do steering. Tá ok, 6999. Então dirija-se para a remota 12, à sua direita, tá ok? Remota 12, vamos seguir para a remota. Tá autorizado já prosseguir para 12? Tá autorizado para seguir para a remota 12, afirmativo. Vamos para 12, então. Oceana 6327, decolou 0-0, controle 119-35. 19-35, Oceana 6327. Desse mantém o nível de voo 060, autorizado a chegar no mar. 060, chega no mar, voo no 160. Controle, boa tarde, boa noite, 69, informação Quebec na Cintura até 160. Boa noite, 69, sendo identificação desse mantém o 040, chegada bom. Mar 040, na chegada bom. Tá, essa dona de Rio à esquerda para essa informação. Tem de forma ao término, quando tiver condições de curvar à direita. Foi remeter o Azul no 1, curve à direita, reporte para girar a base. Cuidado não padrão, reportará para girar a base, Serra Golf Oscar. Controle, boa tarde, Oceano 6327. Eu meti 17, contato na terra da colônia, subiu mantendo 240. Tudo bem? 240 da Elga, 327.